Sete minutos, eu nasci num planeta milhões de quilômetros daqui. Um belo oásis azul no espaço sideral. Em Viltrum parecemos como humanos, mas temos super força e voando. Na maioridade nós partimos de casa, usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta Terra. Eu lutei contra o inimaginável pra defender o mundo. Enfrentei tiranos do espaço e pesadelos profundos. Viei asteroides tantas vezes, cara a cara com deuses. Eles espalham entre o próprio povo. Tem alguém lutando por nós, mandando vilões pro espaço com soco. Humanos me chamam de super-herói. Eu vim pra Terra 20 de anos atrás, assumi o nome Nolan Grayson, yeah. Defendendo esse planeta com os guardiões globais. Eles reconhecem esse símbolo no meu peito, meu filho humano. Tem muita coisa que você não sabe. Nós somos Viltrumitas, isso é muito mais do que só ter poderes. A nossa raça tem responsabilidades. Meu filho, o legado do nosso povo é de sacrifício. Às vezes me esqueço de como esse planeta é bonito. É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo. Ainda bem que eles têm a nós para impedi-los. Meu filho, eu vou te treinar pra ser mais do que só um super-herói. Você vai ser invencível quando perdermos nossos heróis. O mundo vai se perguntar agora quem vai nos salvar. Parecemos com humanos, mas temos super força e voamos. Na maioridade nós partimos de casa, usando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia. Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras. Eu fui enviado pro planeta Terra. Eu lutei contra o inimaginável pra defender o mundo. Enfrentei tiranos do espaço e pesadelos profundos. Desviei asteroides tantas vezes, cara a cara com deuses. Eles espalham entre o próprio povo. Tem alguém lutando por nós, mandando vilões pro espaço com soco. Humanos me chamam de super-herói. Mark, tem muita coisa que você não sabe. Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade. Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade. Os seres humanos não passam de um bando de selvagens. Raças patéticas alcançam a paz. Adoçam heróis, são fracos demais. Alguém matou os guardiões globais. Corpos de heróis pelo chão da base. O mundo se pergunta o que aconteceu. Nas minhas mãos eu tenho sangue, Mark. Quem matou os guardiões? Eu, parte dos fracos do meio. Tira a cabeça do vento vermelho. Imortal, decolado. Vou virar do vento do contrário. Eu não sou humano, eu não tenho escravo. Tenho meus motivos pra falar o que eu fiz. Então esse é o líder mais forte do mundo. O Axis Billion, meu sangue é meu nariz. Pra ver a vida, o planeta mais evoluído. Matamos todos os fracos e fracos. Coragem, processo difícil. Os versos que seguiram das cinzas eram implacáveis. Esperando meus impérios por cada cadeta nesse universo. Saiba que se for cor do progresso acaba. Dizimada é como inseto, ela só pensa, Mark, pensa. Tenha dor deles, mas não valorize mais sua espécie. Eu realmente amo sua mãe, mas pra mim ela tá mais pra um pet. E o turminho vive milhões de anos. Tenta entender, você vai viver pra ver cada ser que você conhece.